Yang mutu aku wa umuh wa yakudu jatuh syumma Yeah.

Thank you. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Thank you.